Me controla o caralho, eu não sou joystick. Reclama com Tupac, Big M, nem Stick. Sigo segurando minha bola vazia de esperma, porque eu fodo o jogo iluminando tipo lanterna. Pela escuridão da pobreza artística, com minha técnica neurolinguística. A postura fria como uma avalanche do Alasca. Nem ralando os peitos, diz que descapa das punchline casca. Chamar alguns de comédia seria elogio, porque até eles são pró, eu avisei que sou frio. Quem tem piedade é Deus, no rap é sem voto de castidade tipo ateus. Os seus não são meus, os meus não são seus. Acabo com teus corre tipo furo em pneus. Deixa a coisa preta, monto nuvens tipo Zeus. Quem dera sorte tua se elas fossem de preus. Não é Zé Mané, é foda-se o boné. Quem tá aqui agora é o cara das rimas mágicas, que usa cartola barulhento tipo spray. Chacoalhado na madruga, minha rima tonelada, a tua só murruga. Amador sempre diz que faz isso por amor, é por isso que teu saldo tá sempre no devedor. É evidente que de mim eles têm raiva e rancor, por eu arrastar MCs de barriga que nem trator. Não é pra abraçar posição no Cristo Redentor, mas se preparar de matar um pouco e causar o terror. Por aonde eu passar ou minha gravação tocar, vocês ficam de queixo no show com uma grande boca. Joguem a toalha, seus canalhas, sintam minha navalha. Minha rima malha, tá em forma, por isso ela talha. Até piquenique chique, frequenta a minha pique. É meu tique, é fique pique, mão, porque eu tenho pique. Sou glossário nesse páreo, isso chega até sem lário. No aquário, seu otário, limita o vocabulário. Monstrão do Lago Ness, abaixo mais de mil pés. Minha imaginação é foda, te teste, é super NES. As tracks são cartucho, tu, meu rap luxo. Os back que eu puxo, minha mag, livra teu bruxo. Sai até sem vaia, tu nunca vai ser minha laia. Volta pra tua baia, usando tomara que caia. Quem é inteligente me compara tipo o Maia. Pela língua escrita é melhor tu fugir da raia. Pega o fogo de louro pra vermelho tipo Thor, com martelos relampejando em crânios e pior. Sou capaz de comer uma vaca e uma refeição, mas não quero essas vadias que me dão uma digestão. Tá boiando burro, semi-analfabeto. Eu faço rap com arte, esse é meu dialeto. Meus coleguinha do rap me odeiam, porque tipo tiro 10 em todas as provas. Sou nerd, sou gabarito. MCs querem me assassinar pra comer meu encéfalo. Cartazes pelos muros, recompensa se decépalo. Rima vitaminada, dotada de nutrientes. A inveja tá desnutrida, querendo sugar minha mente. Otários que acham que apitam o jogo, eu lancho. Se achando capitão, então vou te colocar um gancho. Lava roupa suja tipo máquina prostóximo. Manda embora, mas que fila de entrevista próximo. Amador, comédia, que quiser fazer média. Minhas rédea vou tirar, te marcar com ferradura. Tô aqui pra cagar uma tonelada de merda em todo MC de papo furado e mente lerda. Foda-se que minhas ações vão desencadear. Sou real e transparente, isso me faz levitar. Fodo a ritmicidade do teu tronco encefálico. Até tu para de inspirar, então siga-me cru. Viados ouvintes sensíveis, eu sou MC. Liricamente quente, tocando o foda-se. Trouxa, rap nunca foi algo saudável, nem tá perto. Mas eu salvo a tua cóclea com as rimas que te enxerto. Tu vive de sonhos até escutar o pesadelo, que é ausência de água pro homem que monta o camelo. Só gravo quando tô brabo, minha atmosfera. Furioso sempre desde o ventre da Andrea, porque eu e ela sempre fomos puros e legais. Mas o mundo imundo nos cuspiu, pisou, então jamais. Vou baixar minha cabeça, esqueça até que eu apodreça. Vou manter minha postura nisso mesmo que endoideça. Blim blim, mega under, engajamento social. Estupro todas essas porra com meu grande rap pau. Fedorento e nojento, tipo velho putanheiro. Que come, não paga, ajoelha e reza boqueteiro. Minha obra vai além de dois dedos do meio. Te encaixota porque tem o letal recheio de toxina, butolínico, pior veneno. Contrate mil clínicas, esforço será pequeno. Com bilionésimos de grama, te deixo na cama. Morrendo em 14 dias, sem escape tipo em cana. Vai me agredindo até nocaute a tu em uma disco. Uma cruzada tu palpua no meio do teu nariz, te causando desvio de septo. Como complexo de Édipo, com culpa faço tu furar teus olhos. Cada verso que aqui lança é que nem poço de petróleo. Valioso, rima rica, inflamável, tá na cara. Não é em qualquer quintal que tu acha uma joia rara. Compreendeu? Nananã, porra, tu não entendeu? Eu e eu, desde quando o Magica os aprendeu a fazer um som quebrando a cabeça e a caneta, amassando, rasgando as folhas, gritando que buceta. Dicção era horrível como seria o flow. Me quebrei tipo em dois pra me tornar o que sou. Microfonia, cacofonia, ficam sem euforia e alegria. Somem de medo de tal demagogia implantada por mim, porque é que eu sou o presidente. Escute meu discurso, apenas cale-se e se sente. Ele rima? Não, cospe? Não, ele só escarra. Magicaos nessa porra, 108 barras.